Presencia a impunidade um dia. Sonhou com a guerra, quem desfrutou da ganância hoje come o pó da terra. E observam os castelos caírem lentamente. Mês 11, dia 2, vários caem como indigente. Pessoalmente, jovens que aqui não levam a sério, reconhecidos pela mãe no necrotério. É triste o pai de família, aqui é cego, enrolado na vergonha e na porta do boteco. Meu irmão lá sofrendo, é triste, magoa, saber que a socialite aí tá rindo numa boa. E eu não vejo motivo pra rir em meio a poeira. E do que adianta a grana se não vê o brilho da estrela? Um mundo cinzento, só o dinheiro de vantagem. Discórdia, tristeza, traições e chantagem. O medo bate a porta a cada telefonema. Ódio, vingança, só o amor vale a pena. Infelicidade de mão dada nas cadeias. Nos gatilhos do futuro brotam rosas vermelhas. Depressão nada mais é que uma fase. No alimento, mas a alma, o alimento é pra carne. No alto lá do morro, Salvador crucificado. Enquanto os boy tá de susto que eu tô no sangue imaculado. O amor procura espaço em meio às pedras. No coração, o amor não é só de mãe, existe de irmão pra irmão. Ou da esposa que vê o marido se entregar a garrafa. A luz aqui se encontra no final da estrada. Eu tô cansado de notícia ruim e funeral. Só ouço falar de Eugênia nas páginas policial. Os cadáver que fortalece a corrente dos fracos. A distância até o amor, mais ou menos 7 palmos. Culpa do covarde de gravata e chapéu. O louco, traidor, ladrão, expulso do céu. Eu sei quem cria mágoa e quem cria os problemas. Eu também sei bem, só o amor vale a pena. Só o amor vale a pena. Mais alegria e não mais dor. Um futuro de glória vencerá o rancor. Lágrimas de alegria e não mais dor. Um futuro de glória vencerá o rancor. Vale a pena o amor. Errado quantos, nem conhece o pai, mas sabe que é bandido que matou dois ou três, latrocínio, homicídio. E seu prego o amor, meu irmão, acha que é feio, é que a boca fala do que o coração tá cheio. Queria mudar o mundo no passe de mágica pra no 12 de outubro eu não ganhar uma automática. Seria bom eu olhar o azul do céu. Juliano me disse, porém, que Deus é fiel. A vinda do Messias que sangrou nessa terra. O velho Novo Testamento prega a paz e não a guerra. Que encerra vidas que o diabo atinge, abraçado com os ladrão de fuzil AR-15. E se eu falo do crime, é que aqui brota semente pra pensar no futuro antes de agir no presente. Não cair na tentação, mas lembrar que o Senhor em João 11:35. Os flash fotográficos retrata a nossa história. Faz esquecer os bons momentos enterrados na memória. Tristeza no coração, ninguém aceita. Se o inferno é pra esquerda, 100 por hora eu vou à direita. Sem vingança, ganância, apenas creia. Sem cálice, com sangue, sem oferendas na areia. Numa vida de ilusão, no silêncio criminoso. Peito enche de ar, mas é pro grito de socorro. As crianças no veneno, tristeza no semblante. Angola, Timor-Leste, a miséria é semelhante. Vê o diabo de tridente atrás de uma capa. O seu nome, apartamento na Ecoville, um que sabe. Persistência no futuro derruba qualquer demônio. Só o amor hoje restaura os meus sonhos. Lágrimas de alegria e não mais dor. Um futuro de glória vencerá o rancor. Lágrimas de alegria e não mais dor. Um futuro de glória vencerá o rancor. Vale a pena o amor. Vale a pena o amor. trevas, nem tudo tá perdido. Quem te ama intercede, usa saia e cabelo comprido, lágrimas de dor que se humilham pela vida. A tarja preta nos olhos oculta a alma empobrecida, que rasteja e clama incansavelmente. O homem cava o mal e no seu lábio é fogo ardente. Se arrepende e vê o passado no retrovisor, enquanto o ventre do inimigo projeta o terror. De esquina em esquina ouço vários relatos, humano que caiu, humilhado que foi exaltado. Sou um exemplo vivo que levantou no dia seguinte pra cada porta na minha cara. Deus abriu umas 20 e me faz esquecer a função 380 às 9. Sem o ódio na veia, sem coquetel molotov. Quantas vezes chorei sem entender, o choro vem à noite, a alegria vem ao amanhecer. O amor completa a alma e os guerreiros conduz a sombra que me segue. Cairá ao ver a luz, deixa o passado sangrento, as pedras foram varridas. A força do inimigo quebrando perspectivas de vida de quem hoje tá com a cara no chão. O ódio cita com pedra, se fortalece o vilão. E não tem todos que se entregam, que não levam a sério. Ou o verme que corrói e apodrece no cemitério. O amor extermina a traição e o desgosto, pro Judas que traiu e antes me beijou no rosto. Ou quem não pensou no próximo e deitou no chão. Ou se pá, puxou 10 anos de ponta no cadeião. Solitário, escravizado pro inferno, uma viagem pra ganhar condicional, levar no braço a tatuagem. Não vale a vida se afundar nos problemas, mas vale enxergar o horizonte e ver que o amor vale a pena. Lágrimas de alegria e não mais dor. Um futuro de glória vencerá o rancor. Lágrimas de alegria e não mais dor. Um futuro de glória vencerá o rancor.